Zona 754, uma boa tarde. 754, contato Radano, decolagem Subal 370, perfil Pucajamas e Par. Gente, Pucajamas e Par, subindo para o 370, Zona 754. Salvador, voa no 806, pushback para a meta. Boa noite, 06, coordenação tipo de sol, chimitaque. Chimara, tarde, boa noite, 06. Matheus Zulu, confirme o estimado no rádio 3. Gente, confirme o tempo que o senhor conseguirá manter no rádio 3. Afirmativo, reporte antes da Juliette. Bola, vento 1 no 30 graus, sem falar. Ainda cola da 3, 1 no 3. Boa tarde, formação de uniforme, Aracaju, 190. Plantão 3283? 3283. Confirma o horário do plano? Para o Pátio 3. Para o Pátio 3230 com 61 agora, autonomia de 4 horas e 20 minutos, Alciano Salvador. Fazer 2230, guarde um minutinho para dar a missão, tá? 230. No momento solicite diretamente ao centro approach Froti, chamando-os agora ao 12545. 2545, obrigado, boa tarde. Boa. É informativo, tá? Vocês vão comprar o seu no Pátio 3, tá limitado, por 2230? Informativo, autorizado o táxi, reposta em ingresso parte pessoal, confirme apenas os dados, 61 a bordo, confirme a alternativa e autonomia. Mantendo 61 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna Salvador. Gente, a parte para ingressar, a parte principal 2230, passaria 3. Passaria para o principal 2230. Salve Salvador, tá? 3205, pushback acionamento no 04. 3205, vai aguardar o número 2 no setor, por gentileza. Ah, aguardando. Passaria 2230, está autorizado, ingresso no pátio principal após Índia. No ponto de espera, destino 041, 1-1-8-9-5, ajustando 1013, 2230, passaria 2. 5-3-0, pátio Índia, no ponto de espera, 118-9-5, passaria 2230, obrigado, senhor. Sol 93, contato radar, decolagem do Sol 13-6-0, após 2.000 pés, direto Leda, após Leda Brito. E após 2.000 pés, direto Leda, após Brito, tá, 3193. 754, chame Recife no 2545. 2545, agora 754, obrigado. Mohamed. Sai de passaria da linha, cola pista 10. Já entrou no 40 graus, 5 horas. Enche a linha, cola na pista 1, 0, 4, 0, 2, 2, 3, 0. GLR, ponto para cópia, Aracaju. Matheus, então 3283, chegou a astrocópia. Consultando isso ainda. Eu estou em contato com o centro Recife, só um minuto. E Matheus, vai lá. Trip 5595, boa tarde, essa é a minha indicação, a chegada na área, chame no ideal. Autorizado 050, Trip 5595. 050, poderia confirmar o número do posto? 01. Autorizaria a dona 2000? Até a chegada. Trip 5595, até a chegada por enquanto. Eu tenho da guarda para a copa. Juliette para o Delta, plano modificado a partir de agora, os 47. Prossiga descida para o 070, autorizada a chegada Bonf. Aguardando por novas instruções. Corre, ok, desça para o 080 então. Chame no ideal de descida, aguardando por novas instruções. 230, decolou os 48, chame o controle de novo. Qual é o seu ingresso para o principal Lima, Kilo Zulu? Aerotáxi, voo 1806, Tacoma 77 a bordo, 2 horas de autonomia, Alterna Salvador. Boa noite, 06, autoriza táxi via Pátio Índia, ponto de espera, pista no 014, 118, decimal 95, ajustando 1013, boa noite, 06. Autoriza táxi via Pátio Índia, ponto de espera, 1895, 1013, voo 1806. Para pushback e acenamento na posição 10, voo 1924. Voo 924, 110, pushback, coordenação aqui, Keeper de Sol, chama para táxi. Semana. Que o Zulu mantém a posição aguardando, tem dois tráfegos já iniciando pushback, tem tráfego já iniciando pushback no 10. Follow trip 5447 para o push estacionamento. Trip 5447 no patch 3, autorizado pushback coordenação aqui no sol, chama táxi. Autorizado em coordenação, chamada para o táxi 5447. Tá 4283, cópia. Afirma normativa, prossiga. Autorizado, Salvador, Aracaju, nível 190, decolada 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, pós Puca, Jama, pós Jama, DCC, Aracaju. 5023 é o código transponder e o controle Salvador 120 decimal 8. 3223, autorizado Aracaju, nível de voo 90, decolando da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, direto Aracaju, 5023208. Pronto para puxa estranha. Planas confirmando nível 190, quem vai guardar para o pushback é o número 2 no setor. Afirmativo, nível de voo 190, galera. Alô, negativo, pode adiantar. Negativo, já tenho tráfego já no seu pushback no portão número 10, ok? Ah, pode ser. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 06, próximo ponto 0, 590. Luiz Aero, me autorizado a alinhar e decolar, pista 10. Vento 140 graus, 05 knots. Além, decola pista 10, voo 1806. Salvador, o voo 1333, autorização Congonhas, nível 360, informação de uniforme. 1333, aguarde, cópia. Trip 5447, parou táxi com 64 a bordo, 4 horas e 30, alterna Palmas. Trip 5447, vai aguardar o início do táxi do Charlie 402 à frente e só pode seguir até o ponto de esperadão no 0, máxima torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3. Trip 5447. Após a aeronave à frente, inicia o táxi até o ponto de espera da 10, 10895, chamará o trip 5447. Estou com 1800 metros, 02000, subida Puca para o 230. Boa noite, 06. Contato radar na decolagem, submantém o 230, saída Puca. Com 1806, ciente, subida Puca 230. Paulo, boa tarde, o gol 1394, informação e uniforme para o Tiago Galeão. 1394, aguarde o Tiago Galeão, um minuto. Paulo, 3205. 178 a bordo, 4 horas e 5, Galeão, para o táxi.

0353, grato a conta do tanque. Trip 5595, livre LS, separadores no PES. Altimetria em Salvador 1013, chama estabilizado no curso do localizador. Camarada estabilizado 1013, separadores 1000, trip. 2 da trip. Zona 0, ventando 50 graus, 59. Estabilizado a linha ainda fora. 3205, zona 0. Tem autorização da 333? Só um minuto na 333. Feito o PLB. 178, obrigado. Trip 5447. Vai aguardar confirmando. O Charlie 402 tem que aguardar a passagem de Boeing 737 da Gol para iniciar o táxi dele. E aí o senhor vai seguir no ponto de espera a retaguarda do Gol. 4089-09, autorizado atividade. Gol 924 confirmizado para o táxi. 63, 2 e 5, Aldeana Natal, já está pronto. Gol 924, táxi 1 no Indy Alfa, ponto de espera da 10, torre 198, decimal 95, ajuste 10 no 3. Uma boa tarde. Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera 1895, boa tarde, Gol 924. Salvador, boa tarde, Uxané 6315, informação de forma, autorização, Guarulhos. Aguarde cópia, o número 3 para cópia. Sete, obrigado. O Lima Kilo Zulu vai guardar a passagem do Gol, via pós, táxi livre via Patiuno, Lima Mike, na Quebec, sentar o cruzamento. O Lima Kilo Zulu. Gol no 333, cópia. Gol no 333, está pronto. Gol no 333 para São Paulo, autorizado nível 360, via Perdulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem pista 10, com primeira curva à direita, na saída da AEL, Leda, após Leda, Bridge, controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5027, gol no 333. Lá na frente, contato. 3805, contato radar decolagem, subiu até 320 após 2000 pés, direto Leda. 320, direto Leda após 2000. 1806, chama o centro Recife em 2545. 2545, gol 1806. Torre 11895, trato ponto 0027, gol 1333. Gol no 333, correto, chame pronto para pushback acionamento. Chama aí, mano. Salvador, gol no 924. 4, ponto de espera pronto. Terreno 924, prezado alinhar e decolar, pista 90, em 170 graus, é 2 Planificação, desse montão 050, chega da margem. 050 na margem, volta da patrão, está liberado em velocidade. Firmo. O Alfa Delta Bravo terá tem condições de cumprir o perfil lateral da chegada? Sem problema. Estabilizado o localizador 35595. 35595, complete a aproximação LS, chame em torre 18, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Então tá autorizado. São 3283, autorizado nisso, pushback, chame táxi. Torre Salvador 35595, visual baixado travado. 95, pouso autorizado, pista 10, né? 170 graus, 79. Pouso autorizado, 35. Contato radar decolagem, mantenha o 350, saída PUCA. Pode manter 350 na PUCA, gol no 924. Salvador, parceiro 2230. Prossiga. Sinais da coordenação, nível será 160. Parceiro 2230, chame Recife agora em 260, alternando 353. E coordene diretamente com o mesmo, por gentileza. 260353. Confirma. É. Estou junto com a pista estacionada. Batam, inicial táxi no Travessa Gate 4, seguir como número 2. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10-13, azul 4089. Goma 394, pronto cópia? Pronto cópia, Goma 394. Goma 394 para o Galeão, autorizado nível 360 via UPS 10 até SMAP, após conforme rota do plano, decolada pista 10 com primeira curva direita. Saída da EL, Leda, após Leda, Bridge. Controle Salvador 120, decimal 8, turno 18, decimal 95. Aciona 5011, Goma 394. Com 394, 360 para Galeão, Operador 10, SMAP, rota plano de voo, decola dono 0, curva direita, da EL, Leda, Bridge, 208 é o controle, 5011 é o código, obrigado. Polo 394, chame para pushback acionamento. Para pushback acionamento, Gol 394, posição 612. Falo, Gol no 600, na 11, para pushback acionamento. 11 autorizado, chame táxi, Gol no 600. Obrigado, autorizou, 1600. Gol no 333, posição, pushback acionamento. 1333, no 05, aguarde para início, puxa. Aguarda, Gol no 333. Para bote, né? 140, 2 horas, alternando Recife. São 3283, táxi de Alfa, ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 13. 013, uma boa tarde, obrigado. O Paulo copiou o pedido de pushback do 394. Afirmativo no 394, autorizado, chame táxi. Autorizado, obrigado, 394. Fala, é o 355, 595. O trip 5595 vai aguardar passagem do tráfego da Azul, da Embraer da Azul no táxi, ingressa Juliette para o Pátio 3. Aguardando o tráfego da companhia, após Juliette, Pátio 3. O 1333, coordeno que a equipe de solo para aguardar ingresso de ATR-72 da trip no Pátio 3 após iniciar seu pushback. Após o ATR, está livre e chamando para o táxi, Gol no 333. Pois 3.0.0, pronto. Pois 283, autorizado, alinhar, ele vai falar. Estamos zero. Já tem 5.0 graus, é 2 graus. Autorizado, decolagem, estamos zero, são 3.2.2.3. Chané 6315 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Pesulão no meio até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem pistão na zero, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, após Leda, Bridge, controle Salvador 120, decimal 8, 1298, decimal 95, aciona 5042, o Chané 6315. 360 autorizado em Guarulhos, conforme rota, apesolou no meia, Bravo Hotel Zulu, Trigo, Fox Caldo. Recordão no zero, curva direita, saída da El, Leda Brite, 208 controle, 18,95 a torre, 5042 em São Paulo. Correto, chame para o feedback de saneamento, Xené 6315. Vai chamar, obrigado. Confirme para o solo? 35490 aguarde 4 minutos. Para o táxi, Gol 394, 3 horas e 50, Campinas, POB 175. No 394, táxi livre, via Pátio 1, no Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 13. Boa tarde. Gente, Gol no 394, Indy Alfa, ponto de espera 10, 295, 1013, obrigado. Mauro 24, chama Centro Recife, 2545. 2545, Gol no 924. Quero você fazer 0 aí. Ele Salvador, tá 3283. 3283? Contato radar da colagem, submantém 190, saída Pulca. Subindo o nível de voo 190, saída Pulca, pode voar direto Pulca? Pode 2000. Pode 2000 direto, porra, 3-2-3. Galéão 333, táxi via Pátio 1, linha de Alfa, ponto de espera 1-0, turno 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-3, uma boa tarde. 1-0, 1-3, Pátio, linha Alfa, 1895 na torre, gol 1-3-3-3. Alfa Delta Bravo estabilizado? Positivo, acabou de estabilizar. Ponte aproximação LS, chame a torre Salvador em 1895. 1895, confirmo também. Confirmo, 1895. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo Alfa Delta Bravo, estabilizado em LS, queira 190 passando certo. E botou uma coordenada para voar direto para o Aracaju? É, tá bom. Obrigado. 2-1-3-9-4, ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, 2-3-9-4, tá bem. Até. O Fabio tá bravo, bom dia, revisão com o campo. Ainda é negativo, senhor. Rendimento 180 graus, 5 nós, reporte visual, baixado pela volta. Pará. Zero no curso do localizador. Pronto, 3-5-4-9-0 para Petrolina, autorizado nível 2-0-0, decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda na saída Momo, após Momo direto Petrolina. Controle Salvador 1-2-0-8, torre 1-8-9-5, aciona 5-0-3-6, 3-5-4-9-0. Autorizado 2-0-0, saída Momo, primeira curva à esquerda, decolando da 1-0. Após direto Petrolina, 1-2-0-8, 1-1-8-9-5 e 5-0-3-6, é o transporte do 3-5-4-9-0. Agora, 4-3. Correto, 3-5-4-9-0, chame pronto para pushback saneamento. Chamaremos, boa tarde. Azul 4089, contato na decolagem. Subi mantém o 340 após 12.000 direto Leda. Para o 340 após 12.000 Leda. O 408. É só confirmando após 2.000 ou 12.000, senhor? 2.000, comandante. 2.000, após 2.000 direto Leda. Ok, vai passar agora 2.000, mando Leda 4089, graças. Chinamento 326, sem identificação, chegando na Mare, desse mantém o 050. 050 na Mare, 0326. Os três têm condições de voar livre de informações na Pro de Aracaju? Afirmativo, 3-2-3, Pro de Aracaju. Ok, então autorizado Aracaju, subindo a 1-5-0. 1-5-0. 3, copiou? 1-5-0, direto Aracaju, 3-2-3. Confirma. Paulo, boa tarde, Papa Romeu Alfa, tá bravo? Alfa Delta Bravo, ataque civil Alfa, confirme o pátio. Via Alfa, pátio 3, se possível, senhorita, a gente vai pra Delta Geral. É, somente desembarque e decola de novo? Deve ficar até o final da tarde. Então você vai ter que prosseguir para o pátio 4. Deseja apoio para transporte de passageiros? Por gentileza, são 4 passageiros. Pátio 4, então. Afirmativo, pátio 4 vai seguindo a minha frequência até a Taxiway Lima. O Alfa Delta Bravo. Até a Lima, a gente libra aqui à esquerda naquilo, cruza o pátio 3 e ingressa na Lima na sua escuta. Pronto, tá a bordo 162, 2h39, vai ser lá. No 600, táxi via Pátio Uno, Indy Alpha. No ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 13. Gente, pátio Uno Índia Alfa, 1895 no ponto de espera, V3 de ajuste, Uno Índia 00. Alfa Delta Bravo, mantenha antes da Taxi Juliette, aguarde para a possibilidade. Delta Bravo, sim, a gente vai aguardar a sua Juliette. 394, decolou a Zuma 6, chama o controle com o voo. Zou, controle, voa na 394, obrigado. Barreira 5447, obrigado. Controle Gol, 1394, boa tarde. Oi, 394, contato radar na decolagem. Subiu até o 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. Gente, está presente direto Leda agora, Gol 394. Tan 3283, chame o Centro Recife 2545. 2545, 3283. Decolagem, 1970 graus, 5 reais. Então, 333, está alinhado. Ah, 1-3-3, afirma. Está livre a decolagem, 1-3-3-3, 1-5-0 graus, 7-9. Confundi, desculpa. Autorizado a decolagem, 1-0, bom, 1-3-3-3. Alô, Alfa Delta Bravo, está autorizado a prosseguir? Autorizado, Alfa Delta Bravo, Pátio 1, Mike Lima, confirmando Lima e Mike, me chamando a Quebec para cruzar a 17, para ingressar na 17. Via Pátio 1, Lima, Mike vai chamar na Quebec para cruzamento. Avisado, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Para de aproximação LS, chama Torre Salvador em 1895. Bravo Delta. Azul 4089, cruzou 140. Chame Recife em 13325, alterna 3395. Chama Recife 3325, alternando 3395, uma boa. Uma milha e meia para o externo. Extensão 10, 17. 1-0, senhor. Gente, aproximação agora de pista de ouro, evento agora 1-7-0 graus, sincrões. Bravo, Delta. Controle, bom voo. Controle, bom 1-3-3-3. Controle Salvador, boa tarde, bom 1-3-3-3-2000, subindo 360 da Eleda. Bom 1-3-3-3, contato radar na decolagem, subindo até o 360, posso cruzar 2000 pés, vou direto Leda. 360, direto Leda, após 2000, bom 1-3-3-3. 5447, chama o Centro Recife, N2, 545. Sem autorizar, agora 600. prosseguir até o pátio 4, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 895, bravo. 5-3, trip 5447. 260, 353, ligado. Controle, canal 6326 vai atingindo 050. Gente, desça para 2010, voltímetro 1013, livre LS, chama estabilizado, 6326. 2013, autorizado ILS X-Ray 6326. Pode uma duna direto, 6326? M1 no 42, 350 Recife, pronto, cópia? Vimbo. Chanel M1 no 42 para Recife, nível 350 autorizado, via Peruísque 58. Decolagem da pista 90, com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5054, Chanel M1 no 42. Sou Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, Pulga Caju, 1208 é o controle, 1895 é a torre, 5054 é a torre. Correto, chame pronto para posicionamento, Chanel 6142. Bravo Delta, Solas 22, chame no 21, no final da sala. Pablo, no 600. Pode zipar pro 600. Vai. Ah, prossiga. Nativo, tá livre. Chegada Bonf, chame a ideia descida. Contato até agora 73 milhas para o Nordeste de Salvador. Chamada para descida, Torre de Bonf, mantendo 40, controle o gol 600. Prossiga. Eu não entendi, eu pedi para o desempate, foi autorizado, não é? Aguarde, estamos tentando contato via telefone com o Centro Recife. Não, não sei como é de não, senhor. Nós já estamos aqui, já chegando, nós vamos, já vamos para Aracaju. Bravo, obrigadão. Localizador 6326. 6326, complete a aproximação, chame torre 1895. 295, gráfico, conta disso. Controle Salvador, logo 1333, passa 150. Gente, mas você me escuta agora a transferência ao centro? Sim, mas tem a sua escuta, Golo 333. Golo 333, chame agora Recife, 3325, alterna 3395. 3325, 3395, Golo 1333. Ocean Air 632, avisou com campo? Negativo, sir. Enter, reporte com o visual, por favor. Pode parar. Pronto, Salvador, boa tarde. Voo no 642, da Uniform. 648. Sem identificação, chegada na área, desse Matão 050. 050 na área, 648. Pau, 6326. Livre pouso 6326. Uno 600, chame Recife agora 2545 e tente de coordenar diretamente com o mesmo. Alô, obrigado, Recife 2545, Uno 600, boa tarde. Solo 29, chama no 21, décima 9, Libra. 219, grato, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oceaner 6326, na eco, na sua escuta, livrou. Oceaner 6326, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6326. Para o táxi, o 35490 com 49 a bordo, 3 horas e 30, alternando Salvador. 35490, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa. Ponto de espera da 10, turno 18, decimal 95, ajuste no 0, 12. Uma boa tarde. Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 118,95. Boa tarde, bom trabalho. Poxa, né, 6326, vai da passagem ATR da Trip no táxi, após ingresso via Juliette, gate 01. Confirmando, vai aguardar a liberação do gate 01 para o tráfego da companhia. O 6326, copia o som? Vai aguardar a gente da Juliette, liberação do gate 01. Depois ingressa para 01, 6326. Negativo, vai aguardar na Juliette a liberação do gate 01, o Xaner 6326. Ok, vai aguardar a liberação do gate 01 no 6326. Cabo Delta, prossiga. Realizado, realizar o 180, ingressa no pátio principal, reporta novamente na Taxi Lima. Poxa, né, 6142, na escuta? Torre Salvador, boa tarde, 35490. Boa tarde, 35490, autorizado a linha de decolar, pista 10. Vento, uma centena, cruz número 50 graus, 7 metros. Autorizado a linha de decolar, 35490. Eco Delta, informação em curso uniforme, confirmando o destino Manati. 648, Lima LS, para 2 mil pés. Altímetro em Salvador, 0012. Chama estabilizado no curso do localizador. 12, Samara estabilizado, 648. Eco Delta, autorizado então o circuito de tráfego no 7, o ajuste 1 no 0. Corrigindo, o transponder 0125 em coordenação com a torre em 118 decimal 95, controle operando em 120 decimal 8, Mike Eco Delta. O 4116, boa, identificação, chegada a Mari, decimação 050. Via Mari, decimação 50, azul 411. Estacionamento, chame a torre em 118, decimal 95, ajuste 1012, agora um bom voo. Saner 6142, na escuta do solo. Lima, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre em 1012, decimal 95, para prosseguir até a Baité. Autorizado o táxi, Mike Eco Delta, chame para o ingresso, pronto. 05626. Para o 040, 5626. Para um desvio de 10 graus à esquerda. Quantas milhas? Mais 10 milhas. Ok, gente. Controle de Trip 5490. Trip 5490, contato radar da decolagem, submantenha 200, perfil Momo. Perfil Momo, vai manter 3 mil então, não tem condições de atingir 110 antes 15 milhas, ok, senhor? Gente. Aguarda a sua liberação. Solo Salvador, Alta, né? 6342, no posicionamento, portão. Confirmando, Xané 61142-01, autorizado, reporta táxi. Autorizado, 6142-01. Prossiga. Autoriza por hoje, pelou e já livra as informações aqui. Autorizado pelo então, 35626, descendo para o 40. Por hoje pelo, descendo para o 40, grato. Azul 416, reduza para 230 nós. Reduz 230, 416. Chegando na 320, sua identificação, disse mantém o 060, chegada a Mare. 060 na Mare, identificou a Chegando na 320. Trip 5626, ajuste-se para atingir pelo menos o 40 na posição pelo. Ciente 5626 no 40 na posição pelo. Estabilizado, voo no 648. Voo no 648, pode de aproximação ali, assistimento torre 1895. Torre, boa tarde, voo no 648, duas milhas do inferno. Cargão 648, reporte quando visual, baixada travada, vento 140 graus, 5 graus. Contará, 648. 490. Trip 5490, senhor. Inicialmente voo e Momo mantendo 3.000. Momo mantendo 3.000 inicialmente, trip 5490. Controle de trip 5490, precisa subir pelo menos uns 2.000 pés aqui para livrar formações que estão no setor nosso aqui, 150 graus aqui. Ok, sim. A gente tem condição de manter 3.000 curvando à esquerda ou à direita para evitar formações? Negativo, é só por cima. Eficiente agora. Vai. Trip 5626, reautorizado 060. Confirme para o 5626. Desça para o 060, reautorizado 060. Restrito agora ao 060, trip 5626. Trip 5490, suba para o 050. Já resolve? Acho que sim, é 50-5490. Afirmativa, tem um tráfego aproximado pelo setor nordeste da companhia, está vindo de Aracaju para Salvador. Vai descendo, está descendo agora para o 060.